Zero to zero calling. Roger. Solo gol 170, pushback acionamento no 09. Tá autorizado, chame táxi. Chama lá. Boa noite, segundo 098, informação breve. 098, aguarde. Boa noite. Portugal 020 airborne at 47, call 1120 direção 8. 1120 direção 8, boa noite, muito obrigado, é Portugal 020. Boa noite. Approach, muito boa noite, é Portugal 020, airborne crossing 1000, Nana Brasil. Portugal 020, radar contact, climb 2, flight level 350, Puka departure. Coming 350, Puka departure, Portugal 020. Excelente aqui, Serra Bravo, Serra Golf, aguarde aí instante. Cadê 2224, completa com a torre, 1895. 1895, 2224. Torre Salvador, boa noite, passaria 2224. Dono Flamengo, aguarde pro reboque, eu que aguarde. 060 graus, 39 de pouso. Ok, vai checar o trem com livre pouso 2224. Aguardando o táxi de aeronave, Golfo de Flamengo, aguarde seu rebote. Ok, eu não gosto. Baixou em travão, 2224. Sente livre pouso, 0200, estrenar. Livre pouso 90, 2224. Para o taxo 1170, a bordo 954 e 33 de autonomia, alternando Fortaleza. Visita o táxi via Pátio Índia até Ponte Fera, chama pronto, vai pra lá. Pátio Índia vai chamar pronto, o gol 1170, chama na frequência 2895. Afirmo, 295 vai decolar. Certo. Eu já estava sempre verificando lá seu plano, que estava com uma discrepância aqui, o destino desconhecido. Ele está checando lá, já alguns minutos já vão resolver aqui. É, porque o plano está para o aeroporto, é o São Gonçalo, o aeroporto novo lá de Natal, né? Ah, então é isso, ok. Mas já está operando lá e seu destino aí, ele viu ou não? Não, ainda não está operando, não. Ainda é o Serra Bravo, November Tango, é o Severo. É, foi isso que aconteceu então, já verifica junto à companhia aí que se o repetitivo estiver desse jeito, todo dia vai dar problema esse voo, hein? Tá, vou avisar, obrigado. É. Ah, é o... Qual o voo no 0-1-2? Você, 1-2. Mas dá pra... Dá pra fazer mudança por aí ou tem que avisar a companhia agora, nesse voo? É, o centro disse que tem que fazer a CHG porque foi a própria companhia que emitiu o plano com essa diferença. Então a gente não tem condição de trocar, entendeu? Se a gente tem contato com a companhia pra fazer essa modificação, eu acredito que dentro de uns 5 ou 10 minutos já resolve isso aí. Okay. Eu tô aguardando aí. Sábado, boa noite, gol 1170, está pronto na Ponte Fera, da 1-0, está pronto. Gente, autorizado o 1170 na EMA, viu? Boa noite, gol 1170. Boa noite, o azul 4062, está bravo. 062, boa noite, autorizado chegada Mari, desça para o NI2, gol 050. Chegada Mari, descendo para o 050, azul 4062. Está livre de lançar? Ativo o azul 4062, reporta ele na redução. Reportará, 4062. Salvador, é Porto Cal 020. Any chance proceed direct to Zipar? Stand by, sir. Standing by. Alfa Kilo, parte 3, não se escuta, 2224. O 1170, quando alinhado e pronto, livre decolagem, vento 020 graus, 3 nãs. Sim, alinhado e pronto, está livre da decolagem, o 1170. Portugal 020, negativo, fly direct to Zipar, mantém de almoço. Copy, mantening departure, Portugal 020. 1170, local 54, controle 208. 208, boa! Wolf. Oi, Salvador. Boa noite, bom 1170, passa 1800 no perfil da Bucas e Bar. Bom, o 1170, contato radar, suba para o 370 na saída Puca. 370 na Puca, bom 1170. É Portugal 080, contact Recife Center, 125.45. 125.45, boa noite, muito obrigado, é Portugal 080. Oi, boa viagem. Obrigado, bom fim de semana. Muito boa noite, eu vou 1972. Bom, 1972, boa noite, autorizada a chegada Mari, peça para o nível 060. Mari 060, 972. Ô, Salvador, o Gol 1970, poderia por gentileza coordenar para o outro par? Tarde, o Gol 1970, temos os travos que também ficou na saída Puca. Nós pedimos a produzir par e foi negado. Vou tentar de novo. Muito obrigado. Vou 1170 após Puca, vou direto de par. Após Puca, direto de par, vou 1170, muito obrigado. 090, chegou a atualização do seu plano aqui agora, só um minuto, pra colher. Azul 4062, desça para 2 mil pés, o ajuste no 013, autorizado final e LS, reporte estabilizado. Está autorizado então descida para 2 mil pés, o ajuste no 013, o 4062, autorizado procedimento, reporta estabilizado. Ou 1170, chama centro Recife, 25, decimal 45. 2545, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, azul 4062. Solicita interceptar o localizador na proa 045. Para mostrar um pouquinho da farol da barra para os clientes. Estabilizado, azul 4062, reporta estabilizado. Vai reportar, azul 4062, claro. Não precisa para 060, gol 972. 2 desce para 3 mil pés, o ajuste 013. Prendeu 1003. Natal 370 aprovado, eu fiz o Lu 10, decolada 10, curva esquerda, subida Cuca, Jamo, Zipar, aciona 5177, controle 1208. 370 Natal, felicidade, decolada 10, curva esquerda, Cuca, Jamo, Zipar, 5177, controle 1208, gol 098. 098, posição 2, chame pronto, pushback. Tá pronto já, 098. Só um minuto para iniciar, ok? Estou com o tráfego em reboque. Estou cansado pela posição, só um minuto, gentileza. Hoje, desce para 2 mil pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado. 210, autorizado OLS, poder estabilizar o voo 972. Salvador, muito boa noite, azul 4062. Boa noite, 4062, reporte Simbra, com o trem checado, última do padrão 63. Portará, 4062. Salve, Salvador. Boa noite, passaria do 2228, informação, TCHAP 1980, vitória da conquista. Fecha só um minuto, 2228, prepara a subida à Arbora Leste. Sente. Dois check trem, pouso autorizado, pistão zero, vento 050 graus, 04 nós. Autorizado pouso, 4062. Cópia conquista. Cópia conquista. 2228, para a vitória da conquista, autorizado 180. Para prosseguir direto LF, após Opilor, Oscar Pali, Mosco Romeu, Opilor, depois direto conquista. Recolo da 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeu, Bravo, Oscar Romeu, Arbor, transição LF. Aciona 5161, controle 120, decimal 8. 180 para a vitória da conquista, está autorizado. Saímos da 1-0 com curva direita na Arbor Elefa, depois voa Pilar e conquista. 5161 no transponder, 1208 é o controle, o passarelo 2228. Correto, PAC 3, chame pronto, passarelo. Te chamarei. Para o táxi Gol no 098, 84 a bordo, 2 horas e 30, alterna Recife. Direita em de Alfa, reforço com a espera da 10, pronto. Gol no 098, última esquadrão, 1013. Direita em de Alfa, reporte com a espera da 10, pronto, 098, 1013, ajuste. Mantenha no 0098. Mantenha no 0098. 062, prossegue solo 09, à direita, prossegue na minha escuta. Alfa e Juliette, portão 01, 4062. Alfa Juliette 01 na sua escuta, 4062. Aperta do rebote. Juliette Golfo, Golfo Eco, boa noite. Boa noite, Bruno. Pistão 98, a linhagem já tem livre decolagem, pistão no 0, vento 050 graus, 04 nós. Nova linha livre, decolagem, são 0109. Fico desse modo assim. Passa aí, fora aí. Ciente informação, Charlie. Grafão, tem chegado ao último esquadrão, 63, informa um Guarani 737 da companhia, iniciando rolagem no zero. Vamos lá, 63. Guarani Copa 370, prepare a Puka, Jamo, Caju. Puka, Jamo, Caju, aguarda a cópia do 370, o gol 99, tudo bem, obrigado, senhor. Controle Salvador, boa noite, alçando 3291, informação Charlie. Tá 3291, boa noite, autorizada a chegada, bom, cresça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 3. 4 mil pés, 1 no 0 no 3, o ajuste no 3291, chegada, bom. Dois, tempo autorizado, pistão no zero, vento 040 graus com 03 nós. Ele pousa, Bono 72, pistão, Bono 0. Bono 0, 98, decolos 11, controle 120, decima 8, bom voo, boa noite. 208, boa noite, obrigado. Controle, boa noite, gol 90, 98, decola. Recife 370 aprovado, via Pesulô no 7, decolodão no 0, curva esquerda, subida Puka, Jamo, Caju, aciona 5402, controle 120, decimal 8. Recife 370, vai pela Pesulô com no 7, decola pista 10, curva esquerda, subida Puka, Jamo, Caju, 5402, transponde, 120.2, controle, é o gol 99 no meio. 99 no meio, portão 3, chame pronto, pushback. Vai chamar, obrigado, senhor. Bom, 098, contato radar, passando 2 no 3. 7, 098. Salvador, bom dia, João Bernardo 08. Oi, bom dia, autorizada a chegada, Mari, desse mantém nível de voo 050. Na Mari, claro, Beto Azul, 69 da noite. O 6908 vai seguir com o número 2 na aproximação, reduza para 2509. Reduzindo 2509, azul 6908. Nova 72, Solo 1 no 4, à direita prossegue na minha escuta, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette pro 09, igual no 972. Papa Romeo Delta aí. Pode confirmar a posição 3291? Negativo, para o azul 6908, redução para 220. 6908, reduzido para 220. 3291, tem condições de voar direto do UNA? Afirmativo, tem condição em 3291. Vou direto do UNA, está 3291, não guardando para prosseguir na descida. Voando do UNA, 3291. Passareiro 2228, tá no pátio 3, para puxa acionar. Cuidado 2228, chama o táxi. Chamará 2228. Escuta. 3291, deixa para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado, está 3291. O Taxo Pastor 2228 está com 4.6 no POB, autonomia de 4.30, vou alternar a Caju. Pátio 3, pátio principal, Índia Alfa, considero no zero, chame pronto, altimetro padrão 6.3, Pastor 2228. Pátio 3, pátio principal, Índia Alfa, torre 108.95, 2223, permanece nessa. Bem. Para 200, deixa para 3.000 pés o ajuste no 013. Canal 08, controle. Nada de escuta, senhora. Para 3.000 pés, o ajuste no 013 e reduza para 200. Ok, descendo para 3.013 e 200, azul 6908. Autorizado, 2228, nesse caso negativo, mantém a posição. Ok, vai manter a posição, 2228. Está 3291. Está 3291, completa com a torre 118, decimal 95. 295, está 3291. Corrida sem parada, decolar sem parada, 2228. A partir da Charlie está livre, a linha é decolar, o vento 030 graus com 04 nós. 2228, a linha é decolar a partir da Charlie. Esse reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 6908. Torre Salvador, muito boa noite, Altran 3291, passou Simbra, baixado checado. Altran 3291, continua a aproximação, guarda na pista livre. Guarda na pista livre, 3291. 291, altímetro no 013, padrão. O vento 050 graus com 03 nós, em pouso autorizado, ficha no 0. Autorizado pouso com altímetro padrão, tá 3.8, 9 horas. 3.2.2.8, decola os 2.6, controle 1.2.0.8, tem um bom voo e boa noite. 2.0.8, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, passarela 2.2.2.8. Passarela 2.2.2.8, contato radar, suba para 1.8.0, via sai da árvore. 80 na água, 2228. estabilizou azul 6908. Estabilizou 6908. 908 Torre, 1895. 295. Avião no solo de 28, libera a direita na Taxiway Golf. Vai prosseguir mantendo minha escuta via Alfa e reporte antes da Juliette para ingresso parte principal. Sente, livrando a Golf, segue na Alfa antes da Juliette, mantendo a sua escuta, tá? 38 no avião. Torre Azul 6908 estabilizada. Torre Azul 6908, continua a aproximação, guarda a pista livre, a última esquadrão no 013. Guardando a pista livre, Azul 6908. Gate 03, para o prospecto, no meio. Autorizado, 9906, chama táxi. Chama táxi, voo 9906. Zoom 908, o vento 050 graus com 03 nós. Tem curso autorizado, pista no 0. Autorizado, pouso, Zoom 908. No solo 31 na direita, prossegue na minha escuta via Alfa, Kilo Pátio 3. Previsto é a 03 Romeu do Pátio 3. Na sua escuta, Libra, táxi via Alfa, Kilo Pátio 3, a 03 Romeu. de Salvador, Gol 99 do meia, para o táxi. Está com 93 a bordo, 3 horas e 27 ao zero do Natal. Baixo, está 3891. Lembra a saída do Gol, prossegue via Juliette para o portão 02, está 3891. Cliente visual com Gol, após o mesmo, segue para o 02, 3891. Índia Alfa, ponto 0395, com 1013, é o Gol 99 do meia. Fortaleza 2228, após Arbor, voo direto Conquista. Arbor Conquista, obrigado, passageiro 2228. Torre de Salvador, eu vou 99 do meia. Ponto 0, 99 está pronto. 299 no meio está livre, aí decolar, pistão no zero. O vento 040 graus com 03 nós. Livre, aliás, decolado no zero, Gol 99 no Alinhado, iniciando, Gol 99 no meia, Colos 35, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 208, boa noite, até a próxima. Boa noite, Salvador, cordial, bom dia, voo 99 no meia, decola, cruza 1400 pés. Voo 99, 1 no meia, contato cadastro para o 370 na saída Puca. 370 na saída Puca, é o voo 99 no meia. Controle, o Gol 99 do Meir, solicita. Consiga. Solicita para onde, Aracaju, se você está autorizado? Pode acordar para o Recife. Pode com a Gama da presente? Pode adiantar? Ah, autorizado, o Gama autorizado. Obrigado, senhor. Paredo 2228, chama Centro Recife, 128, decimal 8. Agora com Recife 288. Ah, um bom dia pro senhor. Chama Centro Recife, 125, decimal 45. 125, 45, obrigado.